Essa base é do disco da Giovanna, sambista da década de 70, esse disco aí. Aí agora a gente vai botar outra música do Scientist.